Agora, no Canal 1, começa Fado Maior. Fado Maior, com Joana Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior, aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Eu sou a Joana e vou estar consigo durante estes 30 minutos para lhe trazer o fado, pois é, a nossa maravilha portuguesa, que aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, vamos trazendo em 30 minutos para si que está aí desse lado. Seja então bem-vindo a esta edição e eu espero que seja do seu agrado realmente estar aqui connosco. Já sabe que pode participar neste nosso programa, que esteve durante algum tempo com uma interrupção, por diversos motivos pessoais e profissionais, mas pronto, estamos de volta e esperando que não haja mais interrupções, mas por muito que eu queira prometer, eu gostava imenso e espero sinceramente que não haja mais interrupções nem por nenhum motivo, pronto, por nenhum motivo, que possamos todos os dias estar aqui para ouvir juntos as maravilhas portuguesas que o nosso fado nos traz. Mas como eu ia dizendo, pode também participar neste programa escrevendo para geral.radioantenaweb@gmail.com, o e-mail que está à sua espera para que você que está desse lado nos deixe a sua mensagem e nos diga o que quer ouvir. Peça a sua música, peça ao seu fadista de favorito e ouça aqui, confira aqui nestes 30 minutos feitos a pensar em si. Também nos pode seguir no Facebook, na nossa página Rádio Antena Web, ou então também pode-se juntar ao nosso grupo, que é tão simplesmente Antena Web. Junte-se a nós, faça desta rádio, deste grupo de rádios, o seu grupo de rádios favorito, a sua companhia durante todo o dia. Vamos começar agora sim a nossa seleção de fados de hoje, que eu espero seja do seu grado. Mafalda Arnaud é a nossa primeira fadista de hoje, que nos traz Sonho Imperfeito. Logo depois ficamos com Recado a Lisboa, cantado por António Zambujo, e para terminar ficamos com Disse-te Adeus e Morri, na voz de Amália Rodrigues. Três fados, três fadistas que abrem de forma memorável este regresso do Fado Maior aqui ao Canal 1 da Rádio Antena Web. Partir, tudo em mim é padecer. Já nem sei para onde ir, tudo é fado e já partir, tudo em mim é padecer. E a minha voz, meu penar, é o chorar que não choro, que me alimenta ao cantar, essa loucura de amar é toda a fé em que moro. Que me alimenta ao cantar, essa loucura de amar é toda a fé em que moro. Dias que passam sem fim, num desafio sem igual. Ai, dias, chamem por mim, para eu

tu és. Gaivota das esperanças, que não sentes madrugadas e acorda à noite a chorar. Gaivota, que faz o ninho que perdeu o caminho onde aprendeu a sonhar. Depois de ouvir este tema de Amália Rodrigues, a Disse-te Adeus e Morri, vamos ficar com mais três fados, a próxima seleção deste programa feito a pensar em si. Vamos ficar com A Festa na Moraria, fado trazido por Gonçalo Salgueiro. Logo depois ficamos com Estranha Forma de Vida, na voz de Mara Pedro, uma menina que canta muito bem. E para terminar, Três Letras, trazido por uma menina naquele tempo, uma grande senhora hoje, no fado e na interpretação, ou seja, uma grande atriz. Falo de Marina Mota. São estes os três fadistas que vai poder ouvir já a seguir aqui no seu Fado Melhor. Por sobre o largo da guia

Foi sem dúvida uma grande recordação da Marina Mota que acabámos de ouvir. Três letras. Vamos agora sim para as despedidas. Já sabe que tenho mais três fados para lhe deixar no fim desta nossa emissão. Mas antes relembro que estou à espera no e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com pela sua mensagem. Peça-nos a sua música, o seu fadista, aquilo que quer ouvir. Deixe que as suas emoções transcorram ao som de grandes fados. Vamos terminar, sim, com os três fatos prometidos. E, já sabe, amanhã estou cá às 13 horas para lhe trazer mais 30 minutos de alma portuguesa. Conto consigo, faça deste espaço o seu espaço. Corra, corra, manda a sua mensagem, porque eu gostaria imenso de passar aquilo que você quer ouvir. Vamos terminar com Espelho do Mundo, na voz de Pedro Moutinho. Logo depois, vamos até à Casa da Mariquinhas, na voz de Alfredo Marceneiro. E Canto Fado é o que nos traz José da Câmara Pereira. Aliás, José da Câmara, não José da Câmara Pereira. Só José da Câmara. São estes três fadistas que ficam, então, no fim desta nossa emissão. Da minha parte é tudo. Já sabe, conto consigo aqui amanhã, à mesma hora, no canal 1 da Rádio Antena Web. Fique connosco, porque nós gostamos de ser a sua melhor companhia. Olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. Fechei os olhos, cantei. Meu Deus, meu ser tão profundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. As lágrimas que então neguei era um espelho do meu mundo. O mestre do meu olhar foi a vida que abracei. Mestre do meu olhar.